Eu guardo muitas lembranças do Sérgio, mas uma delas é que ele sempre promoveu a unidade. Ele não era só de uma pessoa. Ele sempre estava com todos e servia a todos. E nos dias de hoje, onde a música está tão bagunçada e que a gente está vendo um pouco de tudo, a gente pode perceber que nós temos que levar Deus muito a sério. E a música muito a sério. E o Sérgio levava Deus a sério e a sua música. E para vocês que não o conheceram e que hoje têm a sua obra, que vocês possam ouvi-la, guardá-la fundo no coração. E nessa noite, com essa próxima canção, eu tenho convicção que a vida com Deus, ou você leva a sério, ou não leva. Em cima do muro não dá pra gente ficar. É tudo ou nada.